Obrigado por atender o convite de passar um pouco do seu conhecimento da vida no mundo espiritual, no diálogo com os espíritos. Assim seja, moço. Como você quiser. Oh. Eu gostaria de convidá-la a se sentar. Pode ser? Pode. Onde? O menino vai arrumar para a senhora. Graças a Deus. Ô, dona Pombogira, a senhora levou o que com a senhora e até hoje guarda da sua última encarnação? Muita dor e muito sofrimento. Uhum. Passei por muitos momentos tristes, pois tive um amor que foi perdido com o tempo, que eu não soube aproveitar. Eu não soube dar o amor que necessitava naquele momento tão lindo que eu estava passando quando eu era encarnada. Mas também trouxe, com o meu desencarne, um aprendizado muito grande, que o encarnado, vocês que estão na Terra, tem que dar muito valor àquele que está do seu lado, aquele que quer o seu bem, aquele que quer a sua companhia, aquele que traz com você, onde você vai, aquela força, aquela palavra, aquele conchego que tantos procuram e às vezes não conseguem encontrar. Eu aprendi que com o tempo, o que você se perde, não tem mais volta. Você tem que aproveitar enquanto está aqui, encarnado. Quando você tem essa matéria para você caminhar, essa matéria para você usufruir. Eu, moço, perdi um amor muito grande, uma pessoa que queria muito bem de mim, que me cuidava, que me olhava, e eu não soube aproveitar. Eu, com o meu desespero, pensando que estava fazendo algo errado, eu, muito boba, fui me cair no suicídio. por motivos que eu mesmo procurei. Não estava acontecendo nada de errado, moço. Errado fui eu. No meu momento de desespero, eu não soube ter o controle da situação que estava acontecendo. E com isso eu trouxe, moço, o aprendizado que tudo na vida de vocês, tudo que vocês passam, que vocês procuram, é porque vocês querem. Porque a caminhada, moço, não depende só dos espíritos, não depende só de Deus. Depende da caminhada de vocês. Depende da perna de vocês a fazer a coisa certa, o pensamento. Tem muitos, muitos que se dizem andar certo e não anda, não dá valor. E isso, moço, isso sim é uma perda muito grande para quem está encarnado. Né, moço? Sim, sim, senhora. A senhora pode dizer para a gente, apesar de já termos aí pelo ponto, pela sua saudação, a ideia correta do nome da senhora, a senhora pode dizer novamente? Posso. Moço, eu vivi o meu desencarne foi há muitas décadas, muitas e muitas décadas atrás. Eu era uma madame muito bonita e sou até hoje, né, moço? Sim. Ando muito bela com o meu vestido, com as minhas joias. Eu era uma madame muito linda, moço. Eu era muito bem cortejada pelos moços daquela época. Eu era muito bem olhada. E assim, moço, eu vejo que muitas coisas que temos que passar, que temos que viver como encarnados, como espíritos, é uma coisa muito... Como se fala a palavra, moço? Complexa. Uhum. O meu nome, Rainha das Sete Encruzilhadas, eu conquistei, moço, quando eu comecei lá de baixo, quando eu desencarnei, quando eu me suicidei. Eu tive a mão de um grande guardião que foi lá, moço, me estendeu a bela mão, me chamando para me poder caminhar, que foi o seu Sete Encruzilhadas, uhum, que hoje estou caminhando com ele. Onde ele está, eu estou. Uhum. E ele, moço, como era seu Sete Encruzilhadas, ele me deu esse nome. Por quê, moço? Ele conseguiu me tirar lá de baixo, onde eu estava caída, onde eu estava em desespero. E eu tive força de acompanhar ele, onde ele está hoje, trabalhando da forma que ele trabalha. Então eu tive essa honra de receber esse nome, porque foi ele que me deu o nome de Rainha das Sete Encruzilhadas. Porque eu atuo com ele nas Sete Encruzilhadas. Uhum. Eu atuo onde ele está. E onde ele está, eu voltar a todo tempo, a todo momento. Entendeu, moço? Sim, sim, senhora. Então, quando se ouve a palavra rainha, não se refere necessariamente que durante a última ou em alguma encarnação, o espírito que leva esse nome foi uma rainha na Terra. Não, moço. Tá. Entendi. O que que a senhora dá como sugestão para os familiares em termos de comportamento para ajudar que diminua o número de suicidas? Moço, é assim, o suicida, ele, no momento do suicídio, moço, é uma coisa muito perturbada. Eu, moço, como me suicidei, como me deixei cair na tentação, você pode imaginar, moço, quantas coisas passam na cabeça de um encarnado na hora de um suicídio. Moço, tem muitas coisas que vocês não têm ainda conhecimento, que vocês ainda não têm a... Como se fala, moça, a palavra? A essência de saber. Um suicídio, moço, é muito doloroso. A família, por sua vez, é a que sofre mais, né, moço? Passa por desespero, passa por coisas que nunca imaginou passar. E isso, moço, com o tempo, isso vai passar, moço, vai acabar. Vai sim, porque o mal, moço, aqueles espíritos que estão aqui vagando na terra, os quiumbas, os obsessores, vai chegar uma hora, moço, que eles vão parar de fazer o mal para aqueles que estão procurando a evolução espiritual, a evolução material. Vai chegar um momento, moço, que o suicídio vai ter um fim, mas vai demorar. Não vai ser de agora, não vai ser rápido, né, moço? Sim. Mas vai ter um momento, porque Deus é misericordioso, moço. Deus sabe o que faz. Tem os pecadores, tem aqueles que andam pelo errado, e tem aqueles que andam pelo certo. E o certo, moço, a verdade, sempre vai vencer. A mentira nunca vai ser oculta. A maldade nunca vai ser sempre a vencedora. Porque o bem, sim, moço, esse vai sempre vencer. Entendeu? Sim. Então, assim, a senhora pode falar mais um pouco, assim, mais no aspecto também do familiar, assim, que tem uma pessoa que acredita que é uma pessoa problemática na família e é um suicídio em potencial. Como os familiares podem lidar com pessoas que discordam da conduta da família, uma conduta boa da família, mas quer viver diferente? Como o familiar pode estender, assim, a sua indulgência para com essa pessoa? Moço, a família em si tem que ter muita sabedoria de conversar, de uma palavra. Porque, moço, um encarnado, quando se põe na sua cabeça que quer fazer algo errado, que quer cometer um suicídio, moço, nesse momento de pensamento tão negativo, o plano espiritual, os espíritos obsessores, os quiumbas, eles estão a todo tempo, a ligação com cada um de vocês na Terra. Então, moço, a família, a mãe, o pai, né, moço, que vocês falam, né? Isso. A família do suicida, do que está com pensamento de suicídio, tem que ter muita paciência, muita sabedoria, saber usar as palavras, moço. Porque tudo que vem, moço, tem uma explicação, tem um porquê. O suicida, ele já vem trazendo de outras vidas. Ele vem de outras encarnações. E isso já vem com o espírito, moço, que está encarnado. Está aqui na Terra para cumprir a missão. E tem que ter, moço, a sabedoria de manusear o que Deus deu para permissão para estar aqui novamente. Porque, moço, é difícil. É difícil sim, moço. Você vê um suicídio, você vê um encarnado em desespero. E muitas das vezes a família não está preparada. Muitas das vezes ela não tem aquele... a sabedoria de estar auxiliando, conversando. Mas muitas das vezes, moço, um abraço, uma palavra, isso pode ajudar bastante. Porque isso, moço, é uma coisa que... a explicação, moço, não tem como eu te falar Porque tem coisas que eu não tenho permissão, moço. Claro. Então eu vou estar te falando só o que eu posso, entendeu? Sim, sim, senhor. Então o que eu peço para essas famílias que têm esse caso, que tem essa encarnado que está passando por essa dificuldade, que está passando por esse problema, que tenha paciência, que procure, moço, uma religião, qual ela for, uma Umbanda, um Allan Kardec, uhum, católica, o que for de pensar, moço, procure a essência, tenha fé, acredite que tudo tem, moço, tudo tem a solução, nada é por acaso, nada acontece por acaso. Não pode perder as esperanças, porque vocês estão aqui, moço, e cada lua que passa, vocês aprendem coisas novas. Uhum. Vocês aprendem coisas boas e aprendem coisas ruins. Uhum. Então, moço, tem que ter a sabedoria, procurar a ter a fé, que falta muito, muito nos encarnados dessa terra. Uhum. Entendeu, moço? Sim, senhora. Dona Rainha, qual que é a sua posição a respeito da busca de Pombogira para o trabalho de amarração, por exemplo? Moço, é assim, eu tenho certeza, que uma moça, uma Pombogira, quando faz esse tipo de trabalho, não está evoluída, não está procurando evolução. Porque esse tipo de trabalho, moço, marração, isso não existe. Você marrar uma pessoa com a outra, não existe, moço, você marrar. Você tem que estar com a pessoa por amor, por afinidade, por gostar. E uma moça, uma pombogira que faz, moço, um tipo de trabalho de marração, ela não está andando no caminho correto. Eu já fiz, moço, marração. Eita. Já. Mas você acha que eu tive benefícios? Uhum. Não tive, moço. Não tive. E quem está fazendo, moço, uma pombogira que faz, não vai ter. Porque o benefício, moço, é você andar no caminho correto. É você poder ajudar. Não você querer obrigar alguém a ficar com outra pessoa. Porque ninguém é obrigado, moço, a ficar. Imagine só como seria a terra de vocês. Cada um ficando um obrigado com o outro. Como que seria, né, moço? A bagunça? Não. Moço, para estar junto, tem que amar, tem que gostar, tem que ter sentimentos. E uma pombogira que faz esse tipo de trabalho, moço, isso está errado. Eu não aprovo momento nenhum. Porque eu já fiz. Uhum. E eu sei, moço, as consequências que eu tive. E graças a essa oportunidade tão boa que eu tive no plano espiritual, moço, hoje eu sou evoluída. Hoje eu caminho fazendo bem, ajudando aquela que pessoa que está necessitando. Uma palavra, um conselho. Entendeu, moço? Sim, senhora. O que é uma pombogira não evoluída e o que faz ela ser não evoluída? Moço, o que faz uma pombogira não ser evoluída é ela andar no caminho errado. Fazer coisas erradas, fazer maldade em troca de uma bebida, em troca de pataco, que eu não sei nem o que elas querem com isso, né, moço? E tem muitas que procura. Eu não sei pra quê. Então, moça, a pombogira que faz esse tipo de trabalho, ela está cada vez mais, moço, cada vez mais se baixando. Está cada vez mais caindo. Por quê, moço? Deus Todo-Poderoso, aquele lá de cima que cuida de vocês com tanto amor, ele não aprova maldade, ele não aprova falsidade. Uhum. E moça, como rainha das sete encruzilhadas, não há prova, a mentira, a falsidade. Tem coisas, moço, que as pombogiras, que se dizem pombogiras, né, moço? Que tem muitas por aí que se dizem pombogiras, que não é nem pombogira, que anda fazendo uma ração, anda fazendo mal, tirando vidas. Essas, moço, ainda estão longe de se evoluir, muito longe. Mas é aquela coisa, moço. Uhum. Se você quer evolução, você tem que procurar. Uhum. Né? Sim. Eu estou aqui hoje, moço, porque eu procurei. Uhum. E eu achei. Uhum. Então, quem procura, moço, sempre vai achar. Se uma pombogira continua fazendo o que faz de errado, uhum, é porque não quer evolução. Uhum. Não quer... Olha, moço, a diferença pra você ver, moço, como é a rainha das sete encruzilhadas. Sim. Eu não preciso fazer mal pra ter nada, moço. Uhum. Eu posso ter minha bebida, eu posso ter as minhas vestes, eu posso ter o meu ouro. Eu posso ter, moço, sem fazer mal. Sem tirar a vida de ninguém, moço, sem fazer uma amarração pra ninguém. E por que as pombogiras, que se dizem pombogiras, quer fazer tanta maldade? Que benefício tem em fazer o mal e não fazer o bem, moço? Eu acho, moço, eu acho não, tenho certeza, né, moço? Que tem muitas coisas que acontecem, não só por causa delas também, né, moço? Porque a terra está muito suja, a maldade, os pensamentos negativos, está muito, moço, muito, muito mesmo. Então, quando há pensamento negativo, quando há pessoas que querem fazer o mal, sempre vai haver uma entidade, uma pombogira que vai querer fazer o mal. Entendeu, moço? Sim, senhor. Qual seria, então, o real papel da pombogira na Umbanda? Moça, a pombogira, ela traz a beleza. Ela traz a sabedoria, ela traz a essência, ela traz o cheiro de uma rosa, ela traz o amor, a palavra carinhosa, ela traz o aconchego. Ela vem, moço, para fazer o bem. A Umbanda precisa de pombogiras para fazer coisas boas. Porque, moço, tem tantas pessoas precisando de tantas coisas boas na vida, de tantas palavras. A pombogira está aqui, moço, para mostrar que, por mais que você pense que está perdido o seu caminho, que está perdido o seu relacionamento com a sua família, com o seu moço, com a sua moça, sempre vai ter, moço, uma pombogira para te dar um conselho, para conseguir fazer você sair de lá onde você está, moço, e subir, a não desanimar, moço, a não desistir. Porque, moço, o que é mais bonito na terra de vocês, moço, é o amor verdadeiro. Uhum. E as pombogiras estão aqui, moço, para dar aquele conselho que necessita, para dar o conforto para aquele coração que está em desespero, uhum, a palavra para aquela pessoa que está em desespero. Entendeu, moço? Sim, senhora. Ô, dona Rainha, a senhora, como uma entidade que trabalha para a lei e conhece as necessidades dos encarnados, qual conselho a senhora dá para um corpo mediúnico desenvolver um trabalho saudável numa gira de esquerda? Muito bom, moço. É, moço, a mediunidade, um médium, ele tem que estar sempre em paz com si mesmo. Tem que estar controlado. Tem que estar com o coração calmo, com a cabeça calma. Tem que estar sempre à procura de coisas novas, da evolução, do entendimento. tem que ter a humildade. E o mais de tudo, moço, a paciência, né, moço? Porque o desenvolvimento mediúnico, moço, é muito melindroso. É uma coisa muito... Muito, moço, como se fala... Muito bonita. Você está fazendo a caridade, você está ajudando o próximo, você está mostrando que você pode fazer algo bom para aquela pessoa que tanto necessita de uma ajuda e para você mesmo, né, moço? Porque o médium, ele na evolução, ele no desenvolvimento, nada melhor do que ele está procurando, moço, a evolução espiritual. A evolução que tanto vocês na Terra, que estão encarnados, precisa. E o médium por si, ele tem que ter essa sabedoria. Ele tem que abraçar, moço, com a verdade, com o coração. Aproveitar este dom, porque é um dom, moço. Você está trabalhando dentro de um terreiro. Você acha que eu não acho bom, moço, de estar aqui neste momento? Nossa. Muito bom, moço. Sim. Eu acho que, assim, moço, é uma honra estar em um aparelho para mim estar falando, para mim estar conversando com uma pessoa que necessita de uma palavra, que necessita de um conselho, de estar passando meus conhecimentos, por onde eu fui, onde eu andei, o que eu sei. Então, moço, a mediunidade, ela está aí. Basta um médium que quer a evolução ter a sabedoria de andar junto com ela, moço. De caminhar, de procurar a evolução. Né, moço? Sim, senhora, dona Carinha. Dá esse atinho para os ideados. Salve, moço. Eu já, com esse trabalho, tenho andado em vários terreiros e alguns deles proíbem que os homens incorporem pombagira. Ah, e se só o fazem uma ou duas vezes por ano. Qual que é a sua visão? O homem deve incorporar, além do seu Exu, a sua moça, seu pombagira? É, moço, com certeza eles não devem, eles têm que trabalhar. Porque é assim, moço, tem a balança, né, moço? Se você está trabalhando, o médio trabalha com o moço. O médio trabalha com a linha da direita, que é com os pretos velhos, né, moço? Sim. Por que não trabalhar com uma moça? Que mal que tem trabalhar com uma moça? Não é que eu estou no corpo de um moço, que eu vou fazer o meu moço gostar de moço. Não é que eu vou fazer o meu moço ficar como uma moça. Isso não, moço. Eu estou usando o aparelho dele. Isso é só um aparelho, moço. É só uma matéria. Uma carne. O que ele é, ele é. E o que eu sou como espírito, eu sou como espírito. Eu não vou mudar a cabeça dele. Eu não vou fazer ele se transformar em algo que ele não é. Tem muitos lugares, né, moço, que tem esse preconceito, ou que muitos dizem que está trabalhando com uma moça e está se mostrando como uma moça, ou mais que uma moça, né, moço? Que tem muitos lugares que são muito bagunçados, né, moço? Tem muitos lugares que andam errados, que fazem coisas erradas. Mas isso, moço, de julgar um aparelho por trabalhar com uma moça, por estar com uma moça, isso não tem nada a ver. Isso é uma coisa muito preconceituosa de pessoas que não têm conhecimento, que não procuram o conhecimento. Porque, moço, é essencial um moço trabalhar com sua moça. Porque a gente, moço, uma moça está andando junto o tempo todo. E por que não cuidar da moça? Por que a moça não pode vir? Por Por que que a moça não pode falar? Isso é errado. Eu, moço, sou uma coisa. Eu sou um espírito. E este moço é um aparelho. Ele é ele. Eu sou eu. Entendeu? Sim, senhor. Quando alguém tem a ideia ou discernimento que a pombogira desequilibra o emocional, o sentimento de sexualidade do aparelho, então ele está enganado pelo que a senhora disse. Tá, hum? Sim, moço. Tá sim. Tá, moço. Uhum. Com certeza. É o contrário, né, que vocês fazem. Moço. É equilibrar. Eu não vou desequilibrar o meu moço para fazer ele cair, para fazer ele virar uma coisa que ele não é. Eu vou estar com o meu moço para ajudar ele a evoluir. Isso. Espiritualmente. Isso. Eu não vou fazer o meu moço se cair, virar uma coisa que ele não quer que ser. É. Isso é errado. Sim. Quem disse isso está conversando errado. Tá. Entendeu, moço? Sim. Qual que é a sua visão da homossexualidade? É o livre-arbítrio, né, moço? Uhum. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um faz o que sabe que faz. Uhum. Cada um tem a sua escolha. Uhum. Eu acho, moço, eu não acho, tenho certeza, né, como eu tô falando, que muitos têm preconceito. Uhum. Mas o preconceito é errado. É errado? É errado. Deus não deu o livre-arbítrio? Deu. Então por que julgar quem está fazendo o que quer? Uhum. Se você faz o que quer, moço, você não está fazendo obrigado. Você faz porque você quer. É. Não tem ninguém com você, atrás de você, moço, enfiando um punhal em você, falando vai que você é obrigado. Ninguém está fazendo isso. Uhum. Vocês na Terra, moço, fazem o que vocês querem porque vocês querem. Uhum. Não fazem de obrigação. Uhum. E cada um tem seu livre-arbítrio para fazer o que bem entender. Uhum. Se está andando certo ou errado, quem vai julgar não sou eu, não são vocês, não é ninguém, moço. É Deus. Ele sabe o que ele está vendo e quem está fazendo sabe o que está fazendo. Uhum. Entendeu? Certo. O que acontece com essas pessoas que exageram um pouco os trejeitos femininos da pombogira num terreiro de Umbanda para conquistar um homem? Vamos dizer, que a pessoa seja homossexual ou que não queira assumir e exagera um pouco o trejeito da pombogira para ver se o outro não vai topar alguma coisa. O que acontece com essas pessoas, ou no sonho, ou depois que desencarnam? É, moço, essas pessoas, ao desencarnar, uhum. elas vão ter que pagar pelo que elas fazem, né, moço? Sim, sim. Porque é assim, elas estão mostrando uma coisa que não é. Uhum. Elas estão fazendo uma coisa que não existe. Uhum. Porque a moça, moço, uma moça como eu, não vai fazer extravagância. É. Eles fazem porque eles querem. Uhum. E às vezes, moço, não está nem com moça. Estão eles mesmos fingindo que está com uma moça para fazer o que bem entender e falar o que bem entender. Entendeu, moço? Sim. Isso, moço, por isso que acontece muita bagunça em muitos lugares. Por isso muitos lugares se fecham. Por andarem errado, fazer o errado. Uhum. Por isso que muitos lugares estão acabando com o nome dos lugares que andam certo. Uhum. Dos lugares que fazem coisas certas. Uhum. Aí vem essas que estão lá, lá na escuridão, que estão lá embaixo, que não quer nada com nada, e vai fazendo o quê, moço? Vai destruindo tudo que está em volta. Aí aqueles que fazem o bem recebem por causa que os outros fizeram mal. Entendeu? Recebe um nome feio, né? É. Uhum. Acaba destruindo algo ou um terreiro que não tem culpa, que está fazendo certo e acaba sendo falado mal. Porque aqueles lá que se dizem estar trabalhando, que se dizem estar com uma moça, que se dizem estar com Exu, estão passando apenas por falsidade, de mentira, para fazer coisas erradas. Moça, eu vejo cada coisa errada, moço, cada pensamento errado em certos lugares, que eles é assim, moço, eles fazem isso, muitas das vezes, para conseguir o que eles querem. E usam o nome de entidades para conseguir pegar pataco, pegar um ouro, tomar uma moça do outro moço, ou tomar um moço de outro moço. E isso, moço, no plano espiritual, eles vão pagar sim. Registrado. Tá, moço, tá. O que você se faz, moço, o que você faz aqui na Terra, você vai pagar. É a lei da causa e efeito, né, moço? Então, se você anda errado, você sabe que no plano espiritual, o errado que você está cometendo, moço, vai ser cobrado. Pode demorar, mas vai ser cobrado, moço. Né? Certo. Quando a pessoa se convence que não tem nada de errado em incorporar para o motivo, aliás, antes de eu falar, fazer essa pergunta, a senhora acha que também a razão desse preconceito é falta de estudo e dedicação da pessoa? Muita falta de conhecimento. Sobretudo que está na religião. Muita falta de conhecimento, moço. Moço, a maioria das pessoas que tem esse preconceito é que não tem conhecimento, não tem um estudo, não tem uma mãe de santo ou um pai de santo que ensina o correto. Entendeu, moço? Isso depende de casas, isso depende de ensinamentos, isso depende de muitas coisas, moço. Mas o preconceito nunca vai acabar, né, moço? Isso é difícil. É. Quando a pessoa aceita que o homem, que seja natural a energia feminina da pombogira, incorporada num homem, se expressar com a naturalidade de uma mulher que atende numa loja qualquer, sem exagero. Quando a pessoa aceita assim, Dona Rania, ela diz, isso vá, até aí vá, mas aí a pombogira pedir para o homem se vestir de mulher é exagero. Muito exagero, moço. A senhora concorda? Demais. Então? Moço, olha o jeito que eu estou vestindo. Sim, claro. Eu estou com a minha véstia. Ah. Quem tem visão vai ver o que a minha veste. Entendi. Mas o meu moço colocar uma veste de moça, se enfeitar com um batom, com maquiagem, moço, isso não precisa. Eu não estou aqui, moço, para ficar mostrando o que o meu moço não é. Eu sou uma coisa, como eu te falei, né, moço? Isso. Eu, como espírito, sou uma coisa. Meu moço é outra coisa. Esses que se fazem esse tipo de coisa, de pegar por veste, de ficar se mostrando, é só para se mostrar, moço. É só para falar que tem uma moça. E não precisa disso, moço. Eu estou muito bem vestida. E o meu moço, com essa veste, está muito bem vestido. Entendeu, moço? Sim. Quando existe um diálogo a respeito desse assunto, o argumento que normalmente utilizam é comparando o Exu, uma mulher, por exemplo, que veste o Exu, e ela continua sendo mulher, e o Exu, ela veste cartola e capa, então, por que que quando a mulher vai incorporar o Exu, ela também não fica só de preto, sem nada? E aí, seguindo esse mesmo conselho que serve para o homem. Moço, aí vai depender, moço, da médium, do pai de santo, da mãe de santo. Entendeu? Sim. Isso, moço, não é que você está querendo mostrar para os outros, moço. Você está fazendo para você, para o seu guia. Uhum. Se está colocando uma cartola, uma capa, se está vestindo uma veste, é para o seu guia, para você agradar quem você está trabalhando. Uhum. Mas aí vem, moço, tem aqueles que fazem porque gostam de fazer, porque tem amor por quem está trabalhando, uhum. E tem aqueles que fazem o errado. Uhum. Que fazem para mostrar uma coisa que não é. Sim. Entendeu? Sim. Então agora, um pouco no assunto de cuidar de um espírito. A senhora, um pouco tempo atrás, mencionou esses que não cuidam, não sei o quê. O que que significa cuidar da sua pombogia? Como que faz isso? Qual que é o propósito? Moço, cuidar. Uhum. Se diz cuidar, hein, moço? Cuidar, moço, é você fazer uma firmeza, você colocar uma champanhe, uhum. Uma maçã, com um mel. É você cuidar, você dá pra você receber, né, moço? Uhum. Que também moça merece também, né? Claro. Ganhar coisas bobas, ganhar um de bebê gostoso, uhum. Ganhar um de comer. Então, cuidar, moço, cuidar. O cuidar não é só para agradar em questão de bens, de bebidas, de pito, nada disso não, moço. É cuidar espiritualmente. Uhum. Se eu vou cuidar espiritualmente do meu aparelho vai me agradar. Porque eu vou estar protegendo, eu vou estar dando a proteção, a evolução espiritual. E ele vai estar me agradando, moço, por um merecimento do meu trabalho com ele. Entendeu, moço? Sim. Vai ser um agrado meu com ele e ele comigo. Ah, entendeu, moço? Sim. Claro. A senhora falou, assim, uma palavra que às vezes as pessoas não entendem. Firmeza. O que é isso, firmeza? Firmeza, moço. Firmeza, moço, é quando você faz uma entrega, uhum. Você faz uma mesa, uhum. Tem lugares que se diz mesa, né, moço? Uhum, sim, sim. Uma mesa com a bebida, com o seu pito, uhum. Com rosas vermelhas, uhum. Com pano vermelho, com uhum. Velas, isso sim é uma firmeza, moço. Nossa. E essa firmeza tem muitos significados, né, moço? É. Tem um significado para prosperidade, uhum. Tem uns que são para saúde, tem uns que é para cuidar espiritualmente, entendeu, moço? Dá abertura de caminhos, tudo, moço. Cada firmeza tem um porquê e tem um pra quê, uhum. Tem um significado. Firmeza se diz fazer uma entrega para uma certa ocasião, moço, que está se necessitando naquele momento. Uhum. Qual que é o efeito de uma entrega para vocês no mundo espiritual? Moço, muitos efeitos. Uhum. Muitos. Por quê, moço? Quando se faz uma entrega, quando se faz um trabalho, dependendo do que for o trabalho, uhum. Isso vai estar ajudando a gente ter a força, o espírito, o guia, a entidade, moço, ter aquela força naquilo que está sendo entregue, moço, para poder estar fazendo a gira, para poder estar fazendo o que tem que fazer. Uhum. Porque, moço, tem muitas coisas que um guia, um espírito vai fazer, moço, que ele necessita daquela energia, necessita daquele axé, para poder estar fazendo o que ele vai fazer. Entendeu? Sim. É como se fosse um depósito numa conta bancária espiritual. Isso, moço. Uhum. É um agrado. Você está fazendo um agrado, você está pedindo algo. Uhum. E aquele algo que você pede ali, moço, uhum. Tem uma energia que se você tivesse os olhos para você ver a energia que sai, moço, de uma entrega, de uma vela firmada, de uma bebida firmada, moço, aquilo ali, moço, é usado para fazer tudo que está necessitando naquele momento. Entendeu? Sim. A senhora falou fazer a gira. Para quem não entende esses termos, quer dizer o quê? Gira, moço, é você estar girando, é você estar caminhando, é você estar resolvendo aquela necessidade daquela pessoa, daquele pedido. Uhum. É você estar caminhando, moço, procurando a solução, procurando o caminho correto a ser feito para aquele pedido que uma pessoa estiver fazendo. Entendeu? Sim. Quais são os perigos para os leigos fazer uma entrega numa encruzilhada, numa pombagira? Muitos. Eita. Né, moço? Porque já se diz encruzilhada, né, moço? Encruzilhada não tem só um. Às vezes pode ter mais de um. Ou aquele que está lá não gosta. E aquele que é leigo, moço. Tem muitos que fazem isso, né, moço? Muitos. Sim. Muitos e muitos. Que ficam aí, moço, andando, procurando onde errou, o que foi feito, por que fez, o que está acontecendo na vida dele. Porque foi lá e quis fazer uma entrega, quis fazer uma coisa errada para outra pessoa. E, moço, uma encruzilhada é um campo aberto. Não tem aquele campo, moço, quando havia aquelas guerras? Sim. Que quando você pisava em cima daqueles negócios... Mina. Isso, moço. Uma encruzilhada é um campo cheio daqueles lados. Se você não saber chegar, pisar, caminhar, você pode trazer coisas ruins. O seu pensamento numa encruzilhada, moço, só de passar em uma encruzilhada, moço, se você pensar algo errado, e se tiver um que umba, um espírito obsessor, ou uma entidade, que não está em evolução, moço, escutar o seu pensamento, você já vai estar dando abertura para ele estar fazendo aquilo que você está pensando no momento. Entendeu? Sim. Então o pensamento cria sintonia e a sintonia liga o ser humano com... ou seja, abre um portal para quem está do outro lado na mesma sintonia. Isso. É isso? Isso, moço. Moço, é... um espírito, eu, moço, uma pombogira, eu consigo ver o que cada cabecinha aqui dentro está pensando, moço. Eu consigo ver o que cada um está imaginando, o que está acontecendo. Um pensamento, moço, fala mais alto do que esse aqui que sai da boca, viu, moço? Nas palavras? Isso. Sim. Muito mais, viu, moço? Sim. O pensamento, ele é mais forte, ele é mais resistente do que a palavra que sai da sua boca. Entendeu? Sim. Como se deve fazer, qual a maneira correta de evocar uma pombogira? A maneira correta. Primeiro, moço. Para você trabalhar com uma pombogira, você tem que estar com o seu pensamento positivo, pensando em coisas boas. Você tem que estar com calma, com paciência. Você tem que estar, como se fala, moço, com o seu espírito em descanso, em ligação com um plano espiritual. Muitos, moço, fazem errado, né? Nossa. Já chegam e já fazem naquela correria, E às vezes o que é pra sair o certo não sai o certo. Às vezes o que é pra sair bonito sai feio. Então tem que estar sempre em sintonia. Sempre em sintonia, moço. Com a pombogira, tá? Com o coração aberto. Com o pensamento pensando em coisas positivas, coisas boas. Pra que uma pombogira possa vir fazer o seu trabalho bonito e maravilhoso, né, moço? Como sua rainha das sete encruzilhadas está fazendo, né? Quais são os três conselhos que a senhora dá para cada médium de comportamento fora do terreiro, sobretudo nas noitadas? Primeiro, ter a responsabilidade, né, moço? Porque lá fora, moço, o bem e o mal está lado a lado, né, moço? Tem aqueles que quer o seu bem e tem aqueles que quer o seu mal. Primeiro conselho, moço, é ter a sabedoria de fazer o certo. O outro, moço, é ter a consciência de onde você vai estar caminhando. Porque lá fora, moço, tem lugares bonitos e tem lugares feios. E você tem que saber onde você pisa, né, moço? Sim. Porque dependendo do lugar onde você pisa, às vezes você não consegue nem sair de lá, né? Que isso acontece muito. Muitos que desencarnam na Terra, moço, é porque estão no lugar errado, na hora errada, fazendo coisas erradas. Então, um médium, para caminhar certo, tem que estar sempre em sintonia, sempre com pensamento, com coisas boas. Evitar, moço, evitar a estar em lugar com bebidas, em lugares bagunçados. Porque é assim, moço, lugar bagunçado onde tem muita bebida, não tem o que não presta. Entendeu, moço? Não tem coisas boas. Não tem o que presta. É, moço, vai ter só bagunça. Se você está ali num lugar onde tem bebida, você pode ter certeza que ali não vai ter coisas boas. Entendeu? Certo. Então é sempre caminhar no caminho correto, sem mentira, sem falsidade. Estar sempre à procura de evolução, moço. Que não adianta estar aqui dentro e lá fora estar com pensamento negativo, estar fazendo algo errado, estar andando em lugares errados. Não adianta, né, moço? Não. Se quer evolução, se quer o caminho, você tem que caminhar correto dentro de um terreiro e lá fora também. Tem muitos, né, moço, que está dentro de um terreiro e sai lá fora, faz tanta coisa errada, né, moço? Sim, senhor. Que anda tanto errado. E isso, moço, é muito triste. Lamentável. É triste. É triste. Porque você vê que tem muitos que vivem na mentira. E leva a mentira para dentro do lugar onde que está. Entendeu, moço? Certo. Dona Pombogira, estamos nos aproximando dos 6 minutos finais. Qual o seu conselho a respeito da promiscuidade? Ou seja, o sexo pelo gosto de fazer o sexo. Naturalmente a gente abandonou a ideia de sexo só para criação, mas a fazer com múltiplos parceiros, isso pode causar danos no perispírito, estragar a vida da pessoa, se sim, de que maneiras? O que a senhora tem a dizer? Moço, é uma coisa assim, é muito bagunçado, né? Já se diz, né, moço, várias... É. Várias carnes, uma com a outra em contato. Isso é feio, moço. Eu não acho bonito. É feio, sim, senhor. É uma coisa muito obscura. É assim, moço. Se você quer ter um relacionamento com alguém, moço, é só você e esse alguém. É mais bonito, né, moço? Sim, sim, sim. Agora, vários, junto um com os outros, moço, isso é como se fala a palavra, moço? Uma orgia, né, moço? Isso, isso, isso. Nesse momento, moço, que acontece isso, uhum. essa orgia, uhum. essa bagunça, uhum. isso está ocorrendo no plano espiritual, moço, uma bagunça muito grande, uhum. né? Que ali, moço, naquele momento, uhum. tem aqueles espíritos desencarnados uhum. que ainda não conseguiu se livrar do desejo da carne, uhum. do desejo do... da relação. Então, moço, naquele momento que ele vê aquela bagunça, que ele vê aquela orgia, moço, o que que vai acontecer, né, moço? Eles vão querer ficar perto, uhum. vão querer aproveitar daqueles pensamentos, que é uns pensamentos muito, muito, muito, muito obscuros, moço. É um pensamento muito baixo. Uhum. As pessoas que fazem esse tipo de absurdo, essas coisas absurdas, sim. eu como pombogira, moço, uhum. eu acho que, eu acho, não tenho certeza, que eles vão sofrer sim, uhum. com as suas atitudes, com as suas falhas, uhum. em fazer algo que não é bonito, uhum. algo que tem pensamentos que não são relacionados, moço, um com os outros, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho, não, moço, eu tenho certeza que isso é uma coisa muito feia de se fazer. Sim. Eu não aprovo, eu não acho bonito. Uhum. Porque se você quer fazer algo, faça você com um. Isso. Entendeu? É muito mais bonito. Uhum. Isso se chama, moço, na terra de vocês, o amor. Uhum. É você estar fazendo algo com alguém que você goste, uhum. de verdade. Porque esses que fazem esse tipo de coisa, moço, uhum. não tem amor. Não tem. Estão fazendo por desejo carnal. Uhum. Por desejos que trazem de outras encarnações, que gostavam de fazer o errado, moço, e vem fazer novamente, né, moço? Não tem a força, a sabedoria de fazer o certo. Mas assim, de uma maneira mais sutil, vamos citar um caso de uma pessoa que seja solteira, sai hoje com uma pessoa, amanhã sai com outra, depois sai com outra, sai com outra, cada dia, chega sexta-feira e sai com cinco. E isso traz algum malefício para o espírito ou é só mais um esporte? Traz também, moço. Traz. Tem. Traz. Porque, moço, você vai estar fazendo algo uhum. que é assim, moço, você tem que saber onde você caminha, né? Sim. Tem muitos que fazem isso, né, moço? É. Aí no final das contas, tá com uma doença, tá com uma coisa ruim no corpo, tá com pensamentos ruins, não tá caminhando certo na vida, não tá tendo as coisas boas. Moço, se você quer sair, se divertir, saia, se divirta. Mas não precisa ficar com um, com outro, com um, com outro. Que isso não é bonito. Isso não é bonito também, moço. Entendeu? Sim. Então, assim, só interpretando, a ideia é que o sexo seja fruto de amor. Isso, moço. Com certeza, né? Eita, minha rainha. É uma... Uhum. Moço, você vai estar em contato uhum. com outra carne, com outra pessoa, com outro encarnado. Sim. Então é mais bonito, né, moço? Você tá com alguém que realmente você goste, que realmente você quer estar, do que você estar só por estar, só por desejo, só por matar uma vontade. E às vezes nesse desejo, moço, nessa vontade de fazer algo, é aonde acontece as doenças, como eu falei, entendeu, moço? Sim. Quando menos espera, ela aparece. Entendeu? Sim. Claro. Então passa, por gentileza, uma mensagem final que a senhora preferir para todos nós que hoje ouvimos os ensinamentos da Dona Rainha das Sete Encruzilhadas. Certo, moço. O que eu tenho a dizer, moço, que por mais que vocês acham que vocês estão passando por momentos difíceis, que vocês estão passando por dificuldades, por tempestades, vocês estão esquecendo do bem maior, do principal, no caminho de cada um. Muitos estão em desespero, muitos estão neste momento chorando, outros estão gritando, uns estão atrás das grades. E vocês esquecem do bem maior, moço, que tanto faz falta na terra de vocês, que é a fé, que é acreditar que essa lua passou e a lua que vem, moço, vai ser melhor do que essa que passou. Que a lua que vem você vai ter o sol muito lindo, radiante, para você caminhar, para você encontrar a solução daquele problema, para você encontrar uma pessoa para você abraçar, para você beijar, para você falar uma palavra bonita, né, moço? Uhum. Então, moço, a fé está perdida na terra de vocês. Deus Todo-Poderoso, moço, aquele lá de cima, que tanto olha, que tanto cuida de vocês, moço, está faltando essa força. E eu peço a cada um de vocês que está me escutando, que coloque no coração de cada um, que tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, todas as dificuldades, as angústias, as dores, isso tudo é passageiro. Tudo na vida de vocês tem um começo, tem um meio, tem um fim. Nada vai ficar, moço, para sempre. A tempestade vai acabar, a dor vai passar, o choro vai secar. Mas a fé, aquela que tanto vocês estão perdendo, é a que vocês têm que mais procurar. Acreditar. Põe no coração que Deus lá de cima está olhando por vocês o tempo todo. E Ele não abandona vocês. Entendeu? Sim, senhora. Salve a Rainha das Sete Encruzilhadas. Salve. Graças a Deus. Tem algum ponto que a senhora gosta mais quando a senhora faz as suas... Olha, eu até vou perguntar uma coisa. Pombagira sobe ou desce quando desincorpora? Moço, eu nem desço nem subo. Por aqui. Eu já fico aqui. Eu já gosto de ficar, né, moço? Porque onde que eu vou descer? Não precisa. Pois é. Eu já gosto de ficar no meio, né, moço? Certo. Eu não desço não, moço, nem subo. Tá bom. Qual que é o ponto que a senhora mais gosta? Tem algum? A senhora quer que algum menino surgir algum? Na sua partida? Moço. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei, a senhora gostaria de falar, que trouxe, quer passar como conhecimento? Tem algo, viu, moço? Por favor. Eu já vou te falar. Isso. Que eu, moço, Rainha das Sete Encruzilhadas, sim. Você está falando a primeira vez, viu? Oh, louvado seja. Só isso que eu tenho pra te dizer. Sim. Graças a Deus. Tá? Sim. Mais nada, né, moço? Não vou falar mais não, que já deu o tempo, já tá na hora. Tá. Já tem alguém já falando comigo. Eita. Falando não, né? Gritando, né? É? Quem não que é? Não precisa, né? Esse é o tranca-rua das aulas. Já tá falando pra mim, vamos, moço, já deu, já deu, já deu. Eu já estou indo, né, seu tranca? Tá certo, então. Qual que é, então, o ponto, a senhora prefere pensar em... Moço, qualquer um que vocês estiver cantando, uhum, a Pomba Gira está dançando, né, moço? Eu não tenho o preferido. Tá bom. Só de estar aqui, moço, eu já estou me sentindo honrado, entendeu? Graças a Deus. Muito obrigado por dar esse momento com a gente aqui no Diálogo com os Espíritos. Tudo bem, moço. Acabou então, né? Acabou, sim, senhora. Muito obrigado. Muito agradecido por você, viu, moço? Não, graças a Deus. O seu trabalho é muito bonito. Uhum. E continue sempre dessa forma, que você vai receber muitas coisas boas no seu caminho. E você tem o meu axé e a minha proteção, onde você estiver caminhando. Oh, graças a Deus. Salve, muito obrigado. Boa noite, Rainha da Sete Cruzeiro. Boa noite para quem é da noite. Boa noite. Bom dia para quem é do dia. Salve. Salve a Rainha da Sete Cruzeiro. Salve a Rainha da Sete Cruzeiro. Aê, como gira, cadê sua saia rodada? Aê, bom dia, cadê sua saia rodada? Cadê sua saia linda, rainha das cruzilhadas? Cadê sua saia linda, rainha das cruzilhadas? Mas é o Anjo Guarda-Tinha. Seu Marcelo, tudo bem? Joia. Como que o senhor está se sentindo agora, depois do trabalho? Bem, graças a Deus. É? Tranquilo. Graças a Deus. Estava com a dor do corpo, já passou já. Já? Já. Melhor. Qual que é o seu nome completo? É Marcelo Paulino de Oliveira. Tá certo. Por que que o senhor aceitou fazer um trabalho com a gente, sobretudo sem ter a predileção homossexual, incorporar uma pombogira? Primeiro assim, né? O que eu aprendo aqui dentro do terreiro, com os estudos da mãe Urso, é que na vida a gente não pode ter preconceito com nada. Uhum. Mesmo com o espírito ou com as pessoas que estão ao nosso redor, né? É. E eu acho assim que é uma honra eu estar trabalhando com a Rainha das Sete Cruzilhadas. Sim. É um prazer receber ela mesmo, de coração. Uhum. Que isso foi pra mim também um presente. Eu considero como um presente, você ter uma entidade tão evoluída assim pra estar caminhando junto com você. Então eu fico feliz de ter ela sempre pro meu lado. E eu não tenho preconceito, eu acho que se você tem uma pombogira, o correto é você estar sempre junto com ela, estar sempre caminhando junto com ela, né? Uhum. Que ela vai estar te ajudando. É, ué. E vai ser uma evolução espiritual muito boa, né? Pra mim, né? Em primeiro lugar, né? Pra mim é uma vantagem. É, sim. Então, assim, eu gosto, eu não tenho preconceito. Eu acho que a pessoa que tem preconceito tem que ter, assim, a sabedoria de entender que não é uma moça que vai fazer você virar uma coisa que você não é, né? E pensando assim, às vezes a gente cresce numa família, né? Onde a gente tem uma mãe, uma irmã, e nem por isso. Isso, é verdade. Nem por isso. Tem nada a ver. São amigas. É, tem... Isso aí é assim, pessoa que ainda tem que aprender muito com a vida, né? Então, mas eu tenho, assim, eu me orgulho de ter, já podendo trabalhar com ela e ter feito esse trabalho. Foi assim... É, sem explicação, né? Porque eu não esperava também, eu tava trabalhando com ela, não esperava. Graças a Deus. Então, pra mim foi um presente mesmo. Então fala novamente o nome do terreiro que, onde o senhor é filho, quanto tempo já trabalha com mediunidade? Aí eu sou... Já incorpora, quer dizer. Filho da tenda de Umbanda Pai Jacó de Aruanda. Uhum. Eu desenvolvi aqui quando ainda era um como pequeno, eu tinha 15 anos de idade. Só que aí teve umas divergências, eu saí, fiquei um tempo fora, fiquei 7 anos sem estar aqui, sem vir aqui, e eu voltei, já vai fazer quase um ano, né? Já vai fazer quase um ano que eu estou aqui de novo. Que incorpora faz quantos anos? Desde meus 15 anos eu trabalhei, eu desenvolvi. Uhum. Só que eu fiquei assim, eu trabalhei em outro centro. Certo, você tem qual idade? Eu estou com 26. Tá bom, então. Entendeu? Tá certo. Então, muito agradecido. E que Deus lhe pague aí a oportunidade que deu pra gente de mais um estudo com um espírito tão querido. Que assim querido. Seja, é bom demais. Eu que agradeço. Obrigado. Falou, obrigado.